Paulo Salvador, venha do Econo, está aproximado do tanque KB149, autonomia de 5 horas e 10, alternabilidade de conflito. Segue o IN, segue o SAMP e a INDI, ponte para Dona Zara, torre 198, acima 95, negar o Dona Zara no meio, acima 95. Ah, acima de 5, e aeronave da TAM. Agora ponte para da 10, na com a torre 198, 95, 62, 5. Decolou 991? Sim, decolou 28, bom voo. Voo 9961, decolando o perfil da EL, após o módulo. Voo 9961, no contato radar na decolagem, via saída da EL, submantém a nível de voo 380. Chego, perfil da EL, após o módulo, variação 380, voo 9961. Da EL, Motiva. Fez o Lua no zero, Taubaté, 5122, 19, 85, controle. É, ponta puxa, 371. Portará. O 9961 no ciente, livre desvios, após desvios, Valeda. Após desvios, Valeda, ciente, o 9961. Mano, o gol 9961, foi autorizado pelo fator de Portael, direto Mótiva, confirme. O 9961 no sua saída da El, Lida, Mótiva. Agora a coordenação com o centro era poder voar Mótiva. O 9961 no centro autorizou direto pro base. Pro base, ciente, obrigado. Base, o voo 9961. Complete final tower 118 is 995. 118 tower 118, Euro 508 is full established, runway 10 is approach. Reminder, Alpha 083, clear to land on way 10, wind is calm. Clear to land, runway 10, Europa 083. Tiger America zero, Europa 083, deu runway exato. É bom, condição 10, faz. Obrigado, bom dia. Bom dia. Quando possível, a possibilidade de voar Motiva? A voz de coordenação com centro, autorizada inicialmente Leda, TAM 3601. Inicialmente Leda, TAM 3601, obrigado. Direto Mótima, muito obrigado, tá 3601. Salvador, TAM 3601. Giro esquerdo para evitar pegando informação à frente aqui. Pro 200. Desvio, TAM 3601. Reposta aproando Mótima. Vai reportar aproando Mótima. Muito obrigado, 3601. Gol 9961. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Recife 2.3385. Bom, 9961, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado. Contornou já a formação, tá? Dona Astrote Mótima, tá 3601. 3601. Europa 03, approve Taxi by Alpha, report before Taxi by Juliet. Alpha 04, report Taxi by Europa 239, chame 0935 ao Golfo. 6251, no bom dia. Contrato radar na decolagem via saída da El, submantenha nível de voo 360. Atenção, nível 360 na saída da El, 6254. Por favor, Leda, quando possível, para o 6254. Autoriza direto, Leda, Xané 6254. Maintain position. Outro. 3601, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Bom dia, Altan 3597. Altan 3597, bom dia. Voe Bonf para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 050. Ajuste 90 no meia. 050, Bonf, 90 no meia. Salvador 3171, bom dia, ponte espera pronto. Bom dia, 3171, primeira linha de decolar, pistão no zero, vento calma. Sim, decolou no 3171. M251, no chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Ativa agora no pode voar, dona? Muito bem, Salvador, aqui é o 3171, vou passar 2500 na Daio Lida Motipa. TAM 3171, contato radar na decolagem, via saída da EL, sub, mantenha nível de voo 320. 320, dá visão no setor do TAM 3171. Controle 3597, pode levar a Duna? Autorizado Duna, TAM 3597. Obrigado. Autoriza a Proide Leda 3171. Autorizado Leda, TAM 3171. Leda 3171. Tram 3597, sem restrições, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste 1096. Autorizado final do procedimento ele é X-Ray, da pista 1-0, reposto estabilizado. Reportarei, traga. Tram 3171, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife agora, obrigado, bom dia, alterna 3171. Bom dia, bom voo. Obrigado. Estabilizado 3597. Então 3597, complete final do procedimento, chame Torre Salvador. Frequência 118.95. 1895, obrigado, um bom dia. Bom dia, bom curso. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia, o TAM 3597. Bom dia, TAM 3597, chave estado, vento calmo, pista molhada, que nos autorizar. Esposo 3597. Estou 99196, foi Bonfe para interceptar a chegada Bonfe, desça para o nível de voo 050, ajuste na 096. Comando Bonfe, ideal 050 na 096, voo 9996. Sala 8, Zulu. Chame no 21, não deixe na 1 na sala. Paulo, Salvador, bom dia, tá 31, ou 3597. 3597, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 03. Portão 05, confirmando, tá 3597. Confirmando, portão 05. Controle de Salvador, bom dia, Chanera 6225. Chanera 6225, bom dia. Contato radar a 75 milhas nordeste de Salvador, foi Bolsa para interceptar a chegada a Bolsa. Repasse para a descida, às vezes no 096. Tenho 095, direto bom aqui agora, obrigado. Chanera 6225 para descida. Chanera 6225, desça para a junta de voo 060. 060. Voo 99 no meia, sem restrições, desça para 2.000 pés. Permanece o ajuste no 096, Autorizado sinal de procedimento ILS X-Ray, a pista 90 responsabilizada. 1096 para 2000 pés de restrição, chamar o estabilizador 6225, autorizado direto pelo. Pode pelo, né, 225. Rio 5973, bom dia. Veja a chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 016. Sábado 050, Rio 5973. O Xenê 6225 sem restrições, desça para 4 mil pés. Permaneça ajuste no 096. Afirmativo. E o 5973 copiou o controle, desça para o nível de voo 050. Beleza, voo 9996. Voo 9996, complete nosso procedimento, chame Torres Salvador, frequência 118, decimal 95. 18903 de apoio. Diego 9996. Diego 9996, reporte visual com campo. Chuva leve, pista molhada. Vento. Vento calmo. Vai chamar visual, Gol 9996. Avistou no externo, voo 9996. Gente, pessoal, pista na 0996. 6225, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento de LS X-Ray da pistola 90, reposto estabilizado. 2 mil pés, reposto estabilizado, né, Dali? Sondo 1120, chama no 21 decimal 9 grau. 219, 9996, obrigado. No 210. No 10, obrigado. Sondo 9996, livrando. 996, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, mas não me abriu. 225. Na minha 225, peço sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Bom dia, Popolo. 5973, sem restrições, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste no 06. Autorização do procedimento ILS X-Ray da pista no 0 responsabilizado. Descendo para 2.000, procedimento X-Ray, que é a pista 10, reportará estabilizado no ILS. 5973. Pista no 0, vento calmo, pista molhada. Resposta, ainda descendo. Livre de restrições, Rio 5973. São os 2.6, chame no 2.1 na última hora. Perdão, na hora, Magia. Claro, Magia, mais 2.5, segurando aí na escuta. Chame 2.5, autorizado Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão é o meio.